Boa noite a todos, que a paz de Jesus permaneça com todos. Mais uma vez aqui agradecidos a Deus, Jesus, aos bons espíritos encarnados que nos recebem aqui também. Vamos falar nesta noite do tema Regras de Felicidade. Quando nós pensamos, estava há pouco ali refletindo sobre o tema. Quando nós pensamos no mundo atual, nas complicações que nos são trazidas todos os dias, tantos problemas que são apresentados no mundo, pode parecer que é um pouco egoísmo nosso pensar em felicidade quando existem tantas pessoas do mundo sofrendo, e sofrendo muito. Só um minutinho, Teonor. Fique à vontade. Nós estamos pedindo para os pais que tenham filhos aqui na evangelização, subir para a reunião, né? Tem alguém? Tem. Esqueci de falar isso. Pode parecer, então, egoísmo pensar em felicidade individual quando nós vivemos num mundo tão caótico, pessoas sofrendo em tantas regiões do mundo por tantas situações. Mas é um fato, é que sempre existiram situações de muito sofrimento no mundo todo, em todas as épocas. Naturalmente existem épocas que esse sofrimento ele é muito maior, ele é muito mais intenso. E aí então nós pensamos que sempre coube ao homem buscar a felicidade. E quando a gente pensa nas condições de vida, como as pessoas estão vivendo em todas as épocas, ou como sempre viveram em todas as épocas, nós vamos perceber uma coisa: sempre existiram pessoas em sofrimento e pessoas em situações melhores. E aí seria justo, se a vida não nos traz provas maiores, a gente deixar de buscar a felicidade só porque existem outras pessoas sofrendo muito? Será que é egoísmo da nossa parte pensar em buscar uma vida mais feliz, sendo que há tanto sofrimento no mundo? Nós vamos pensar assim, que talvez para um espírito muito evoluído, um espírito já muito avançado na experiência, para ele talvez nunca haja trégua, porque ele sempre vai pensar que ele tem algo a fazer por essa parte da humanidade que está em sofrimento. Mas quando se trata de espíritos imperfeitos, espíritos em aprendizado ainda, esses momentos em que se busca a felicidade, em que se busca uma vida melhor, que traga mais contentamento, ele também é importante, porque nesse momento em que a gente está nessa busca, a gente tem a possibilidade de aprender muitas coisas e tem a possibilidade também de realizar muitas coisas em favor do bem geral. Se nós fôssemos todos só pensar o tempo todo em problemas que muitas vezes estão fora da nossa possibilidade de auxílio, nós talvez não estivéssemos ou não tivéssemos condições emocionais para ficar pensando ou ficar buscando a solução desses problemas. Então, quando a vida nos permite buscar a felicidade, não é egoísmo, não é indiferença ao sofrimento alheio. É, na verdade, um momento, vamos dizer, uma trégua na evolução do espírito, que ele deve aproveitar, e ele deve sim pensar em felicidade individual, ele deve sim pensar em bem-estar. Se hoje a nossa vida ela não está marcada por muitas provas, por muitas expiações, por muitas situações desafiadoras, e nós podemos nos sentir um pouquinho mais felizes do que outras pessoas, nós não podemos menosprezar essa concessão divina. Porque é muitas vezes sob esse estímulo de acreditar que é possível encontrar uma situação melhor na vida, estar um pouco melhor na vida, é que nós vamos desenvolver forças, vamos desenvolver o nosso potencial para no futuro. diante de provas desafiadoras ou perante o sofrimento do próximo, a gente possa estar capacitado a agir. Se a gente pensar só em termos de sofrimento e dor, nós podemos paralisar a nossa evolução, porque podemos ser tomados por uma onda de pessimismo, de amargura. Então, pensar apenas em provas, expiações, sofrimentos, nunca pensar que é possível usufruir momentos mais felizes na vida, é algo delicado na condição em que um espírito ainda em evolução, que está ainda aprendendo muitas coisas, possa estar vivendo. Então, pensar em buscar a felicidade é algo lícito, é algo cabível, quando a vida nos apresenta essa condição. E nós vamos ver, nesta noite, que talvez não importa muito as condições exteriores do mundo para nos assegurar a felicidade que é possível neste mundo. Nós vamos buscar entender o que seriam essas regras de felicidade, mas antes pensar um pouco no que é a própria felicidade. É um conceito que pode variar bastante de acordo com a pessoa, de acordo com a cultura, de acordo com os valores que a pessoa traz. Antes, vamos lembrar um fato interessante, que o dia 20 de março é o Dia Internacional da Felicidade. Em 2012, a ONU, através lá da sua Assembleia, estabeleceram que o dia 20 de março era um dia de reflexão, um dia de promover atividades em todo o mundo, de levar as pessoas a refletirem sobre a felicidade. E eles buscaram essa ideia, por quê? Porque buscar a felicidade coletiva talvez seja uma forma de nós resolvermos os problemas no mundo. Muitas vezes nós queremos alcançar a solução para uma série de dificuldades e esquecemos que talvez se fizermos as pessoas mais felizes, se levarmos condições para que elas possam viver um pouco melhor, uma série de situações que são problemáticas possam diminuir. Se as pessoas tiverem mais satisfação nas suas vidas, elas poderão, por exemplo, deixar de praticar certas ações que levam sofrimento a outras pessoas? Talvez sim. Talvez tenhamos melhores condições de vida para todos? Sim. Então, essa data, ela é interessante para pensar, para refletir. E pensando nesse tema da felicidade, nós vamos buscar um país lá da Ásia, bem assim, desconhecido do mundo ocidental, pouco se fala nele, porque é um país pequeno, um país sem muitos... sem muita produção industrial, sem muito interesse econômico sobre ele. As pessoas lá vivem um modo de vida bem mais simples. Lá a urbanização não chegou aos níveis como nós temos nas nossas grandes cidades. É um país que vem, desde a década de 1970, buscando trilhar um outro caminho na busca do seu desenvolvimento. E algo muito curioso que lá eles estabeleceram como meta, como objetivo social, econômico, político, é de que o país ele seria avaliado não pelas riquezas que ele produzisse, como se faz no mundo todo. Quando se avalia o desenvolvimento do país, um dos itens que se leva em conta, entre muitos, é a produção de bens que esse país realiza, o chamado produto interno bruto, aquilo que ele produz de riquezas. Lá eles adotaram como princípio de buscar não saber o quanto o país produziria materialmente, mas avaliar o desenvolvimento pelo bem-estar da população. Então lá eles criaram uma outra medida de desenvolvimento social, econômico, uma outra medida para se avaliar o desenvolvimento deles, que ao invés de ser o produto interno bruto, a felicidade nacional bruta seria tentar medir o grau de contentamento dos cidadãos, pensar como eles se sentem, não ficar procurando produzir cada vez mais, mas saber se as pessoas, como estão vivendo, se elas se sentem bem ou não. E eles se viram muito ameaçados nessa trajetória deles, porque há uma grande pressão no mundo todo para que todos consumam cada vez mais. porque o nosso mundo, a nossa sociedade global está organizada dessa forma. Todo mundo tem que consumir muito para gerar muita riqueza, para beneficiar alguns poucos, e aí nós vemos esse caos que nós temos no mundo todo. Lá eles trilharam um caminho que talvez, se fosse adotado em outros países, talvez nós pudéssemos ter uma situação bem melhor do que nós temos hoje. E se formos estudar aí, e os historiadores podem nos ajudar nessa informação, nós fomos ver hoje, todo esse caos que nós temos no mundo todo é em decorrência de uma busca desenfreada de países, de povos, de buscarem ter cada vez mais bens materiais, cada vez gerar mais riqueza, cada vez conquistar mais para ter mais. E isso levou a esse quadro caótico que nós temos no mundo. Então, buscar a felicidade geral no mundo talvez passe pela busca da felicidade individual também. Talvez, se as pessoas começarem a se sentir mais felizes em suas vidas, elas possam até ajudar a mudar a sociedade. E vamos então analisar os itens que vão nos inspirar para buscarmos compreender o que é a felicidade e se é algo realizável, algo alcançável no nosso mundo. Só que antes vamos lembrar algumas definições comuns que as pessoas têm sobre felicidade. Nós poderemos buscar essa: olha, felicidade é uma combinação de sorte com escolhas bem feitas. Tem pessoas que acreditam na sorte, que alguns nasceram com ela e outros não. Algumas pessoas acreditam que é possível conquistar a sorte por algum tipo de magia, por algum tipo de ritual, buscando algo fora de si para ter o favor de alguma força que existe para receber coisas agradáveis. E muitas pessoas ainda acreditam nessa ideia, né? De que é possível você conquistar a sorte de alguma forma. E essa colocação, ela tem alguma validade, que é isso: escolhas bem feitas. Talvez aqui nos comece a delinear como alcançar então essa felicidade. Talvez passe pelas nossas escolhas. Nós já vamos voltar a essa ideia logo mais. Uma outra definição comum é essa: felicidade se acha em horinhas de descuido. Seria aquele momento mais tranquilo da vida, em que relaxamos, em que não nos preocupamos tanto com as coisas, e que vivemos aquele momento da vida mais despreocupado, mais leve, mais descontraído, e realmente é possível encontrar felicidade nesses momentos. Às vezes é um momento quando a gente resolve, depois de sofrer muito, deixar para lá as preocupações e usufruir de um momento agradável com alguém que a gente gosta muito, ou contemplar a natureza, ou estar num ambiente diferente e estar ali usufruindo daquele momento passageiro. Seria uma felicidade momentânea, e vamos até considerar que isso é muito válido. E todos nós temos que sempre pensar em buscar esses momentos mais tranquilos. Muitas vezes a gente forma uma ideia errônea de que nós temos que trabalhar muito intensamente, temos que nos preocupar muito e o tempo todo, e temos que estar tomando providências o tempo todo, e temos que estar tensos o tempo todo. E esquecemos que esses momentos mais tranquilos, mais descuidados, são fundamentais para todos. Outra concepção bem comum que tem é essa: olha, a felicidade é uma caneca cheia de cerveja depois do trabalho. Tem pessoas que pensam nisso até, que esperando aquele momento do final do dia de descontração. E essa felicidade pode até ser encontrada ali, mas não é necessariamente pela cerveja. É o momento, né? É o momento da descontração realmente, de esquecer todas as dificuldades do dia. Nada contra a cerveja. O grande problema é que, se o indivíduo ele for propenso ao alcoolismo, a cerveja pode ser o começo. E dali ele já não vai ter mais felicidade. Porque depois que começa todo o processo, todo mundo sabe onde vai parar. Então, é um conceito também relativo, né? E ainda tem essa outra colocação, que também ela revela alguma sabedoria, que é isso: a felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso que temos. Aí alguém pode ter uma reflexão bem pessimista e falar assim: e aquele que não tem nada? Então esse não tem felicidade. Será que não? Será que sim? É algo que nós vamos pensar bem então com as reflexões que nós vamos fazer. E o que é felicidade então para nós? Né? Cada um vai ter um conceito diferente de felicidade. Talvez a gente consiga identificar em colocações que cada um pudesse fazer algo em comum. Alguns bens são assim importantes: saúde, bem-estar da família, segurança econômica, segurança social, bem-estar, todo mundo ali que nós amamos estar bem encaminhado. Talvez esse seja um padrão comum de felicidade para todo mundo. Mas acreditem, tem pessoas que têm essas condições e não se sentem felizes, porque falta algo a mais, porque a felicidade é algo que é muito variável para cada ser. Para aclarar o nosso pensamento então, e na busca do que vem a ser a felicidade, vamos partir para um extremo do que é felicidade. Vamos buscar uma definição que Allan Kardec deu lá no livro O Céu e o Inferno, que neste ano está completando 150 anos. Lá na primeira parte, no capítulo 3, o item 12, ele nos fala de um tipo de felicidade, que é esse aqui, olha. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus. E ele completou assim: e acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Essa felicidade é a felicidade que nós ainda não conhecemos e que irá demorar muito para conhecermos. Mas essa felicidade, nós temos um anseio por ela, está dentro de nós. Essa busca que o homem vem ao longo da sua evolução fazendo, sempre buscando algo a mais, é como se fosse lá dentro de nós um mecanismo, um determinismo que nos impulsiona a evolução. Esse anseio que nós temos sempre por algo a mais, no fundo, como espíritos, está indicando para nós o nosso grande alvo no futuro. É algo que nós não podemos ter a pretensão que nós iremos realizar aqui na Terra. Porque como nós vemos por tudo que ele relacionou como condição para a suprema felicidade, são situações que aqui na Terra são impossíveis de a gente viver. E essa última em especial, a contemplação de Deus e a compreensão dos seus mistérios, é algo que nós estamos ainda tentando, né, iniciar um entendimento do que vem a ser Deus. Nós ainda temos pouca compreensão sobre a natureza do Criador. Nós sabemos que Deus é amor, mas nós conhecemos pouco ainda de amor. Nós sabemos que Deus é o Pai boníssimo da humanidade, mas ainda nós temos dificuldade de entender onde está a bondade, sendo que ainda há dor e sofrimento. Então nós estamos tentando ainda aprender. Então essa felicidade suprema, nós não alcançaremos nesta vida e provavelmente nem nas vidas futuras mais próximas. É só quando nós chegarmos mesmo ao estágio de espírito puro. Mas o anseio por essa felicidade nós carregamos. É uma das coisas que nos move na evolução, que nos faz progredir. E até compreender que esse anseio não será atingido, não será ainda para nós algo alcançável, pode nos ajudar a entender, né, por que que nós nunca vamos sentir satisfação plena na existência. Porque sempre vai faltar algo, e é dessa busca, é dessa aquisição progressiva que nós estaremos evoluindo. Uma mas nós temos que considerar, né, e é algo que nós já sabemos, que existe uma felicidade que é possível no mundo, que existe algo que nós podemos fazer desde já e que nós podemos já chamar de felicidade. É a felicidade que cabe, que nós sabemos que ela não será completa aqui na Terra, porque nós somos ou habitamos um mundo de provas e expiações, e quem nos diz aí isso são os espíritos superiores que ditaram a Kardec, na questão 922 de O Livro dos Espíritos, essa resposta, de que na Terra a felicidade completa não existirá, mas nós podemos alcançar uma felicidade relativa. Também são eles que nos afirmaram isso, que nós podemos ter a felicidade relativa, que é possível e está ao alcance de todos, pois nossas atitudes atraem a felicidade. Então, se nós começarmos a entender como, a partir das atitudes, nós mudarmos o que estamos atraindo para a nossa vida, nós podemos sim alcançar a felicidade relativa, que é compatível com o nosso modo de vida. Nós poderemos alcançar. E a nossa proposta é buscar encontrar essas respostas no próprio Livro dos Espíritos. São coisas que nós vamos ver que elas são básicas, são simples, e aí está o grande segredo da vida, que é a simplicidade. As realizações realmente que trazem ao espírito a paz que ele deseja, a felicidade relativa que ele deseja, não é algo mirabolante, não é algo esplendoroso, não é algo extraordinário, não é algo grandioso. E aí está a grande sabedoria divina ao nos criar. É algo que está nas nossas mãos, ou que está dentro de nós. É algo que está nas nossas imediações. Não é algo que está além, é algo que está bem próximo. Mas às vezes a gente tem que caminhar tanto, busca tanto, para poder perceber que aquilo tudo está no nosso alcance. Que essa felicidade que nós podemos usufruir, ela faz parte já da nossa vida em potencial, em possibilidade de acontecer. Mas não acontece muitas vezes porque nós não descobrimos que ela está aqui. Ou até admitimos que ela já é presente na vida, mas nós não conseguimos trabalhar direito com ela ainda. E essas questões do Livro dos Espíritos que nós estamos analisando nos trazem todas essas indicações. Por isso que vem então o título da palestra, Regras de Felicidade. São coisas que, se nós fizermos, nós vamos usufruir a felicidade relativa desde já. Então, olha só, na questão 920, eles também nos falam isso, que mesmo a vida terrena sendo de provas e expiações, cabe-nos amenizar esses males e ser tão feliz quanto se possa. Nós, quando aprendemos na doutrina espírita sobre o significado da dor e do sofrimento, quando nós aprendemos que nós estamos aqui para passar por provas e expiações, nós desenvolvemos uma ideia errada, de que nós temos que nos entregar ao sofrimento, que a gente tem que sofrer para pagar uma dívida do passado. Isso é muito comum a gente falar. E às vezes é numa simplificação, numa explicação, que a gente vai reforçando esse conceito, de que a gente veio aqui para sofrer, não é isso? E às vezes a gente até deseja para a pessoa que nos fez o mal que ela sofra, porque a gente acredita nisso, de que a gente tem que sofrer para ser feliz. Mas nós sabemos que em qualquer circunstância de sofrimento, o indivíduo pode minimizar o seu sofrimento, ou pode amenizar o seu sofrimento. Essa imagem, ela é muito significativa. É um indivíduo que veio com uma prova realmente da imobilidade física, e ele poderia ter escolhido ficar na vida sentado numa cadeira de rodas até, mas sem possibilidade de ação, limitado àquele mundo. Mas ele sentiu necessidade de buscar algo além. E ele vai e ele busca o quê? A sua realização, se tornando então um atleta que, apesar da limitação física, está buscando a satisfação e o contentamento na sua atividade. ele está passando por sofrimento, por luta, porque realmente ninguém vai ser insano de dizer, é melhor não ter pernas do que ter pernas. Mas ele aprendeu a buscar a felicidade dentro da limitação que ele vive. E isso é cabível para cada pessoa. Não importa a natureza da limitação que nós temos. Não importa a prova que nós temos. Não importa a expiação que nós temos que passar. Nós podemos amenizar o nosso sofrimento. Nós podemos ter mais satisfação na vida, independente do que nós vivemos. Me vem à lembrança agora o caso de alguns pacientes especiais que existem em alguns hospitais, que são crianças que tiveram paralisia infantil e se tornaram adultos e passaram a vida inteira, e passam, estão até hoje vivendo assim, numa cama de hospital, porque eles necessitam de uma aparelhagem especial para continuar respirando. Muitos têm um tubo enfiado aqui pela traqueia para poder respirar. E foram pessoas que, mesmo nessa grande limitação, e são pessoas que muitos ainda estão encarnados assim, eles, independente dessa condição tão limitante, eles ainda buscaram se aprimorar em alguma habilidade. E há aqueles que pintam quadros com a boca, já que não movimentam as mãos. Outros que, por vários fatores, tem mutilação, desenvolver habilidades com os pés. Esses são exemplos de espíritos que buscaram, dentro da sua limitação, ser tão felizes quanto é possível. Muitas vezes são espíritos que estão passando por suas provas, por expiações, mas eles são grandes exemplos para os demais. Aceitaram, inclusive, ser isso, exemplos para que pudessem mostrar que o ser humano ele tem uma capacidade de superação muito grande, e que nós não podemos negar em nós esse potencial que é tão humano, que é a capacidade de superar dificuldades. E muitas vezes a felicidade não se faz presente em nossas vidas porque nós passamos a acreditar que nós não somos capazes, que nós não podemos. E esse é o grande problema da evolução do espírito. É quando ele deixa de acreditar na possibilidade de que ele é capaz de fazer algo além. Quando ele deixa de acreditar que ele pode sim alcançar uma situação diferente. Talvez não exatamente como ele gostaria, mas algo um pouco a mais, algo um pouco melhor. Então, se desvencilhar dessa crença de que nós temos que sofrer para pagar, é algo fundamental na nossa evolução. Que temos sim que passar por experiências, às vezes muito dolorosas, para reparação, não do erro em si, mas a reparação da nossa consciência, a reparação da nossa compreensão sobre a vida, ou seja, a reparação sobre nós mesmos, que nós temos que passar por isso, é um fato. Mas nós não temos que nos entregar em nenhuma prova. Nós não temos que nos amargurar, nós não temos que dizer que estamos completamente bloqueados e incapacitados de sentir bem-estar na vida, apesar das lutas e dos sofrimentos. Porque, de certa forma, nós somos felizes tanto quanto nós acreditamos que podemos ser. Nós somos felizes tanto quanto nós admitimos que somos capazes de ser. Então, tudo depende muito das crenças que nós temos. E até mesmo nós, espíritas, às vezes podemos ser traídos por crenças reducionistas que nós criamos em torno daquilo que nós aprendemos, por incompreensão desses ensinamentos. E algo tão óbvio está lá na questão 920 do Livro dos Espíritos. Que nós podemos ser tão felizes quanto se possa. Se nós não estamos hoje sentindo a felicidade que seria compatível à nossa evolução, à nossa condição, é porque talvez nós não estamos fazendo ou realizando aquilo que é necessário para isso. Talvez nós não estejamos ainda realmente entendendo o que nos cabe na vida para usufruir dessa felicidade. Vamos ver como então alcançá-la? Vamos ver quais são essas regras então para ser feliz. Kardec reuniu então no livro dos Espíritos, essas respostas que os Espíritos superiores deram e que estão lá a partir da questão 920. Ele vai nos dizer, na 921, ele não, os Espíritos superiores vão dizer o seguinte, que a maioria dos sofrimentos que experimentamos decorre de nossas ações e a prática da lei de Deus nos previne do sofrimento evitável. Um grande número dos problemas que nós estamos vivendo nesta reencarnação aqui, nesta vida, não tem nada a ver com o passado, que nós desencadeamos uma ação lá. Tem muito a ver com a nossa vida agora. São as ações que nós, por ignorarmos a lei divina, nós desencadeamos reações que já estão imediatas. Então, se nós conseguirmos tirar desta vida os sofrimentos que nós já produzimos nela mesma, nós conseguiremos já alcançar um tanto mais de felicidade. E aí o grande desafio é esse, olha, colocar em prática a lei de Deus. E aí alguém poderia perguntar, e como que vou saber o que é a lei de Deus? Nós já temos isso. E os próprios Espíritos nos disseram, lá na questão 621, que a lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência. De uma certa forma, nós já sabemos o que é o certo e o errado. O problema é que muitas vezes nós preferimos ser conduzidos pelo errado, porque é aquilo que nos dá um prazer imediato, nos dá uma satisfação imediata, porque nós estamos condicionados, por tanto agir daquela forma, a sempre agir daquela forma. Porque não queremos muitas vezes romper com atitudes, com condicionamentos, com posicionamentos que nós assumimos perante as pessoas. Que por uma questão de orgulho, nós não queremos muitas vezes abrir mão de pontos de vista e de decisões que nós tomamos ao longo da vida. Mas lá no íntimo nós somos às vezes capazes de saber isso. É que muitas vezes nós bloqueamos a consciência afirmando categoricamente que tal atitude que eu tomei é a correta, que aquele ponto de vista que eu defendi é o certo, porque eu não quero, perante o outro, ter que admitir que eu errei. Então nós percebemos que o nosso orgulho, a nossa noção de superioridade, nos leva a cometer enganos que geram a nossa própria infelicidade. E que se fizéssemos pelo caminho da humildade, do reconhecimento das nossas falhas, nós já conseguiríamos nos libertar de uma dose de infelicidade e conquistar um tanto mais de felicidade. Só que nós preferimos muitas vezes, por orgulho, lutar contra essa lei divina que está impressa em nós, que está em nossa consciência. Então, se nós começarmos a analisar mais profundamente as situações difíceis da vida e observarmos o que realmente a nossa consciência nos diz que devemos fazer, de como devemos ser naquele momento, nós poderemos já estar usufruindo dessa felicidade relativa. E poderemos nos sentir, às vezes, tão felizes, tão satisfeitos, que a gente pode ter até a ilusão de que a gente alcançou a felicidade plena. Porque essa felicidade relativa, ela não é pouca coisa. Esse bem-estar que a gente pode alcançar na vida não é para espíritos que vêm muitas vezes em longos embates, em longos conflitos, ela não é pouca coisa. Ela pode representar para nós uma melhoria em nossa vida muito significativa. Por isso que a gente não pode menosprezar essas recomendações que eles nos passaram aqui. Porque a gente pode ficar surpreso com o quanto nós podemos nos sentir bem em viver dentro desses princípios. Vamos ver outra regra então deles? A compreensão de nossa destinação futura torna os males atuais pequenos, o que nos faz sentir-nos ou nos sentir menos felizes. Então, quando nós começamos a compreender que nós estamos aqui numa situação temporária, que nós temos a possibilidade de vencer dificuldades, de que o futuro sempre pode nos reservar algo melhor, Só essa esperança já nos traz bem-estar. Só essa esperança já nos alimenta a força de viver. Já nos faz ver que situações que às vezes a gente dá tanta importância e degladia com o outro e entra em embate com o outro, nós podemos simplesmente abrir mão disso e nos sentirmos muito melhores, porque acreditamos que o futuro nos reservará situações melhores. Então, só a crença no futuro melhor já nos ajuda. E como que nós fundamentamos essa crença? Nós fundamentamos nesse conhecimento espiritual que nós temos, em tantas histórias, em tantas mensagens, em tantas instruções que os Espíritos mostram, que nós triunfaremos em nossa existência. Só que nós não podemos nos entregar agora. Nós não podemos deixar para lá, muitas vezes, longos anos de esforço, de empenho, e que muitas vezes nós não sofremos situações melhores porque nós desistimos justamente quando estamos próximos de uma realização significativa na vida. Como ocorre com aqueles náufragos que nadam valorosamente, mas que as forças acabam quando eles estão bem próximos e acabam morrendo afogados, bem próximos da margem. É assim na vida de milhares e milhares de espíritos que lutam e em algum momento eles resolvem desistir do esforço no bem. Resolvem fazer outras coisas porque não encontraram a felicidade ainda. E desistem, talvez, quando estavam bem próximos de uma realização que os tornaria um pouco mais felizes. Então, se a nossa consciência já nos diz qual é o nosso caminho para o bem, não vamos desistir dele. Não vamos permitir que situações que são temporárias nos tirem de realizações de longo prazo, que vêm nos trazendo resultados positivos. Outra regra que eles nos passam, agora na questão 922, é sobre simplicidade na vida, quando eles nos dizem que para a vida material, o essencial para sermos felizes é a posse do necessário, e para a vida moral é a pureza da consciência e a fé no futuro. Se nós já temos alimento, abrigo, se nós temos condições de manter a nossa vida minimamente organizada materialmente, nós já temos, do ponto de vista material, o fundamental para ser feliz. Só que a gente fica idealizando que vai ser um bem a mais, uma segurança financeira a mais, uma conta corrente com mais dinheiro. Nós ficamos idealizando que isso nos trará mais felicidade. E é aí que nós percebemos que até conquistamos isso, mas não temos felicidade. Porque não é pelo tanto que o indivíduo vai ter que ele vai ser mais feliz. Ele é feliz quando ele tem o fundamental para se manter vivo, íntegro, se manter saudável, se manter seguro, protegido, confortável, dentro do razoável, mas ter a mais não torna ninguém mais feliz. Ter um apartamento de 50 metros quadrados ou um de 250 metros quadrados, isso não aumenta a felicidade da pessoa 5 vezes. Vai depender como ela habita esse espaço. E aí, a forma como nós habitamos um espaço como esse depende disso, de pureza, de consciência, de como nós lidamos com as pessoas, de como nós nos relacionamos com elas. Vai depender do que nós vivemos nesse espaço. Assim também vai ser o nosso automóvel, o nosso carro. Ele pode ser um carro de 20 anos, se ele não nos deixa na mão o tempo todo, né? Mas se ele é um carro que nós podemos confiar nele, ele vai nos levar onde nós precisamos chegar, nós não vamos ser mais felizes porque temos um carro que custa 100 mil reais. Nós podemos até ter a satisfação do bem material, mas a nossa felicidade não vai ser proporcional ao valor desse bem. Então, se nós já temos o fundamental do ponto de vista material, nós já temos garantido uma parte significativa da nossa felicidade. Só que aí falta essa daqui, que é a pureza de consciência. É a gente pensar se a gente está agindo como realmente deveríamos agir com as pessoas, com a vida, com a gente mesmo. Se as nossas atitudes realmente estão condizentes com os valores, os princípios que nós acreditamos. Se a gente estiver assim, pode ter certeza, nós já temos uma parcela aí significativa da nossa felicidade. E se temos fé no futuro, então, porque já aprendemos, já confiamos naquilo que Deus nos reserva, nós podemos nos sentir felizes. Podemos nos sentir bem com a vida. Outra regrinha que eles nos trazem. Não temos como parâmetro de nossa felicidade o que pertence ao outro. Ficar sempre pensando em situações que estão além da nossa vida. Porque realmente, você pode avaliar que a situação de uma outra pessoa é muito melhor. Você pode pensar que na família do outro não tem ninguém envolvido em drogas, por exemplo. E achar que por isso eles serão mais felizes. Mas talvez as pessoas carreguem tormentos que elas não são capazes de contar. E nós ficamos achando que a pessoa que aparece bem em todos os momentos, que tem situações materiais favoráveis, ela é muito mais feliz do que nós. Mas nós não sabemos as aflições que ela carrega dentro dela. Traumas de infância, suspeitas que elas carregam nas suas mentes, fraquezas que elas se sentem, que muitas vezes elas se põem de uma forma tão segura, tão firme, e elas não são pessoas realmente felizes. Então nós não podemos ficar pensando na vida do outro para julgar se a nossa é feliz ou não. Vai depender fundamentalmente de como nós estamos nos sentindo e de como estamos agindo com a nossa vida. Nós podemos sim ter problemas na vida, não vamos nos sentir felizes até resolvê-los. Mas se nós temos essa consciência tranquila, nós temos segurança. E ter segurança é uma força muito grande. É bem-estar. Então não pensar no que o outro possui. Algo importante que nós temos que ter, eles nos disseram lá na questão 926 e 927, que é não aceitar necessidades impostas pela sociedade e não lamentar a perda do supérfluo. Nós somos muito manipulados a aceitar, a acreditar que certas situações é que trazem a felicidade. Porque nos mostram de uma forma, né, que quem tem mais, quem vive tais situações é mais feliz. Quem usufrui tal situação é mais feliz. No fundo, tudo que nos mostram tem sempre outros interesses por trás. Não aceitar essa ideia de que sendo... atendendo necessidades que nos impõem, nós seremos mais felizes. Porque nós somos muitas vezes levados a acreditar em situações que não têm correspondência com a realidade espiritual. E nós nos iludimos tanto e buscamos tanto e nós percebemos que aquilo não traria tanto resultado assim. Mas normalmente nós percebemos depois de ter perdido muito tempo com ilusões. Então muito cuidado com o que se fala, com o que se divulgam, com o que mostram, porque nem sempre a vida vai ser daquela forma realmente. Tá? Outra coisa importante então, vamos lembrar desse exemplo então grandioso. Para mim, um dos maiores cristãos, um dos maiores seguidores de Jesus no século XX, que foi Gandhi, embora ele se conservasse adepto do hinduísmo, mas porque ele viveu os princípios que Jesus ensinou. E ele estava numa situação em que ele foi a um país, e ele foi recebido por uma pessoa lá, e ele em determinado momento ele ficou contemplando uma vitrine, observando objetos, não sei se eram miniaturas, se eram esses bibelôs, mas era algo de bom gosto, algo assim bem interessante, ele ficou contemplando aqueles objetos. E a pessoa que estava recebendo ele disse que estava autorizado a atender qualquer pedido dele. Se ele quisesse um daqueles objetos, ele poderia pedir que ele compraria. E aí Gandhi, com a sua grandeza espiritual, respondeu que ele estava feliz em poder observar aquilo, mas que ele também era feliz por não precisar de nada daquilo para se sentir feliz. Ele era capaz de observar a beleza de um objeto, mas de não se sentir infeliz porque eu não o possuía, porque ele já tinha descoberto outras coisas muito maiores na vida e já tinha adquirido esses bens, que eram imateriais, que o fazia sentir feliz. Ele foi alguém que seguiu a sua consciência. Não pense que ele foi uma vida sem conflitos. Na verdade, ele os teve também, mas ele soube superá-los. Então, ele adquiriu um bem muito maior, que era a consciência tranquila, que era a paz interior de ter cumprido uma missão, de revolucionar, de levar pessoas a se mobilizarem, mas de um modo pacífico, dizendo não à violência, vencendo instintos que ele mesmo reconheceu que possuía de agressividade. Então ele tinha encontrado essa felicidade relativa que todos podemos. E mais uma das regras que eles nos passam, então, lá nas questões 928 e 929, que é de seguir a nossa vocação íntima para aquilo que nos dedicamos. Por exemplo, a escolha da profissão. Muitas pessoas se tornaram infelizes na sua profissão porque não escolheram aquilo que tinham vocação, mas sim aquilo que dava, por exemplo, mais dinheiro, ou dependendo da condição de vida da pessoa, aquilo que permitiu ela sobreviver no mais. E muitas vezes nós falamos para os jovens: ah, escolhe uma profissão que vai te dar boa segurança material, você vai ganhar muito. Mas e se a profissão dele não trouxer satisfação para ele? Ele vai ganhar muito, mas vai se sentir infeliz. Então nós temos que tomar cuidado quando falamos para os jovens, para as crianças, valorizando apenas as profissões que remuneram bem. Porque nós podemos estar induzindo eles a fazerem escolhas que trarão infelicidade. Então, talvez nós não escolhemos bem a nossa profissão, talvez não tenhamos tido opções, mas certamente algo nela é possível nós nos dedicarmos ali e fazermos bem feito, encontrar a satisfação e seguir a nossa vocação dentro daquilo que a vida nos apresentou. Mas, quando formos orientar os mais jovens, que respeitemos as vocações que eles possuem. Os pais cometem muito esse erro. O filho às vezes tem uma intenção e os pais, de forma intensiva, ficam ali impedindo que eles se realizem naquilo para o qual eles nasceram, e eles serão pessoas infelizes. Então é um cuidado que temos que ter. Algo que eles também nos indicam para a nossa felicidade está lá na questão 933, que as maiores causas de sofrimento desnecessário para o homem são sentimentos de ordem inferior, orgulho ferido, ambição frustrada, ansiedade da avareza, inveja, ciúme. Isso aqui é uma das coisas mais destrutivas que o homem nem percebe que possui. E quando descobre, ele vai perceber o poder devastador que esse sentimento tem. Então, se nós aprendermos a conhecer as nossas imperfeições, se nós começarmos a refletir mais sobre elas, se nós começarmos a combater esses sentimentos de ordem inferior, nós poderemos melhorar muito a nossa vida. Poderemos encontrar um bem-estar que até então não encontramos. Então, estarmos aí focados nisso. O que nós precisamos melhorar em nós? O que nós precisamos mudar desses sentimentos? O primeiro passo para mudar qualquer coisa em nós é reconhecer o que realmente nós somos. Porque nós criamos muitas ideias fantasiosas a respeito de nós mesmos. E às vezes a gente passa por provas difíceis que eram para nos mostrar o que nós somos. E nós repudiamos as provas. Nós só pensamos que elas foram castigo, punição pelo passado. Mas não, às vezes elas eram grandes reveladoras do que nós somos. Então, analisar as nossas atitudes, as nossas reações em cada situação que a gente vive na vida, ela é capaz de nos fazer perceber o que nós somos realmente. Então, tomar consciência do que somos é um passo para a mudança. Desejar a mudança é o segundo passo. Qual que é o terceiro? Ele vem naturalmente na vida. Porque tudo para a gente conseguir conquistar, nós temos que primeiro desejar. E desejar muito. Porque é uma força realmente de atração. Porque Jesus nos disse que tudo que nós pedíssemos a Deus nos seria dado. E nós, muito infantilmente, o que que nós fizemos? Me dá o carro, me dá dinheiro, me dá a casa. Mas esse tudo que Jesus falou é tudo para o Espírito, que realmente é o importante. Porque essas outras coisas materiais, elas vêm em segundo plano na vida, e quando a gente está harmonizado, elas virão naturalmente. Então, se nós buscamos realmente aquilo que é importante, que é aprender a mudar os nossos sentimentos, conhecer as nossas imperfeições, a combatê-las e entrar em estado de harmonia, tudo na vida flui. Aquilo que é nosso virá às nossas mãos. Só que antes a gente precisa buscar essa realização interior. Jesus disse isso quando ele nos falou que devíamos primeiro buscar o reino dos céus e as suas virtudes. E tudo mais viria na vida. Tudo mais flui naturalmente. Aquilo que nos pertence chegará a nós se nós estivermos focados nesse trabalho aqui de combater os sentimentos de ordem inferior. Outra regrinha: aprender a aceitar o inevitável, a morte dos seres amados. Mesmo para esta dor, existe o preventivo da fé na vida espiritual e na esperança do reencontro. Um dos grandes problemas que nós temos com a vida é relutar com aquilo que nós não temos controle mais. É achar que nós temos que controlar tudo, dominar tudo. E é isso que nos leva a muitas frustrações, a muita dor, a muito sofrimento. É isso que leva os pais, por exemplo, que foram íntegros no seu dever de pais, e ao perceberem que o filho não correspondeu àquilo, tudo que eles fizeram, se desesperam, se revoltam, permite muitas vezes que a agressividade passe a dominar a relação com esses filhos que não correspondem ao amor, ao carinho, e acabam às vezes estragando tudo, mas porque se sentem desesperados, porque não viram resultados na sua realização. E nós temos que aceitar que até as pessoas que nós nos dedicamos ao máximo também erram e também errarão, e nós teremos que aceitar isso. Sem revolta, sem perturbação em nosso mundo interior. É difícil, mas nós temos que aceitar certas situações na vida que fogem do nosso controle. É um exercício da humildade. É ter a consciência tranquila que fizemos tudo o que nos cabia e ainda assim as coisas aconteceram. É aceitar o inevitável na vida. Que é aquilo que depende de fatores que estão além das nossas forças. Então, parar de querer controlar tanto as pessoas, controlar tanto as situações da vida, é algo que pode nos tirar uma grande carga de aflição de nós e pode nos trazer um bem-estar maior na vida. Não significa que nós vamos ser felizes vendo situações problemáticas com as pessoas que nós amamos. Mas só por não acharmos que nós temos que nos penalizar porque eles fizeram as coisas erradas, nós já estamos no caminho de encontrar paz, serenidade e até estar em melhor condição de auxiliá-los. Por isso que nós não podemos permitir que as decisões das outras pessoas atinjam a nossa vida, que elas nos tirem a esperança, que elas nos enfraqueçam. Nós temos que aceitar até que as escolhas deles que nos levarão ao sofrimento fazem parte da vida e que compete a eles essas escolhas. Eu sei que falar isso para mãe e pai às vezes é muito difícil compreender, mas temos que exercitar essa compreensão, aceitar as escolhas que os nossos amados fazem e não nos martirizarmos por elas. Acreditar que no futuro todos terão oportunidade de reparação, todos terão oportunidade de retificação, de refazer escolhas, de retomar os caminhos da vida. É a confiança no futuro. E mais algumas indicações, né? Aceitar que o sofrimento será passageiro quando nos dispormos a superá-lo. Que o sofrimento é uma experiência de todos os seres em evolução. Que o sofrimento se agrava com a revolta. Que o sofrimento não deve ser ignorado, porque muitas vezes, por não conhecer o que realmente é importante em matéria de sofrimento, é que nós não aproveitamos a lição que ele nos traz. Nós não conseguimos tirar dali o aprendizado necessário. E é por isso que a dor se repete ao longo da evolução. É por isso que às vezes a gente para na vida e pensa assim, poxa, mas eu estou novamente vivendo essa mesma situação com outras pessoas em outro contexto, mas é porque nas vezes anteriores nós não aprendemos, nós não reconhecemos o que aquilo vinha nos mostrar. Então é por isso que nós não podemos ignorar o significado de uma situação difícil que nós estamos passando. Porque tudo que nós vivemos tem algo a nos ensinar, tem algo a revelar sobre nós mesmos. E se a gente conseguir descobrir o que aquilo está nos revelando sobre a vida, sobre nós, nós podemos estar nos libertando de uma prova. Porque sofrimento, ele permanece na vida enquanto temos algo a aprender com ele. Quando já aprendemos, ele passa. Ele já não é mais importante. E para finalizarmos, vamos lembrar de Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, o médico das nossas almas. Ele disse numa certa ocasião que o reino dos céus estava dentro das pessoas. Está lá em Lucas 17, 20. Algumas pessoas acham que Jesus estava se referindo a ele, porque por algumas traduções dizem que ele estava dizendo, o reino dos céus está entre vós. Quer dizer, ele, Jesus, era o reino dos céus. Mas outras nos permite considerar que ele estava dizendo também assim, que entre os discípulos, entre pessoas, é que está o reino dos céus. É nos nossos relacionamentos que nós temos a possibilidade de realização. E podemos buscar ainda uma interpretação mais profunda desse ensinamento do Mestre. Que o reino dos céus está no nosso mundo íntimo, na nossa possibilidade de compreender melhor a vida, de agir mais de acordo com a consciência, já que é ela que nos revela a lei divina, o que é o certo, o que é o errado. Então nós podemos buscar a felicidade dentro de nós mesmos. É por isso que ela está tão próxima de nós. É por isso que ela já faz parte da nossa vida, mas ela precisa ser descoberta por todos nós. Então que o Jesus, o nosso grande amigo, nos ajude, nos inspire. E muito obrigado a todos. Jesus abençoe.